religião. Somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola. Religião, somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola.